Zé. Acorda, Zé. Eu tô aqui. Edna? Depressa, Zé. A gente tem que ir. O trem tá chegando. Espera um pouco. O que é? Meu projetor, minha câmera, meus filmes. Você não precisa mais disso. Tá todo mundo te esperando lá. Todo mundo? Sim. Vamos! Sabe, Ellen, eu sempre te amei. E esperei por você. Eu sei, Zé. Eu também sempre te amei.